bela luz divina. Em gerações, o filho que nasceu de um pai no ventre da mãe, gerado com a luz divina. Em gerações, gerado pela luz divina. A filha que nasceu de um pai no ventre da mãe, um dia será avó, um ancião, que um dia será o avô, um ancião. A filha que nasceu de um pai no ventre da mãe, um dia será um avó. Será o avô, o ancião, o clã dos anciões, os guardiões das medicinas sagradas. Em gerações, das medicinas sagradas. Em gerações, o clã dos anciões, os guardiões das medicinas sagradas. Das medicinas sagradas. Em gerações, os anciões aqui na terra, criança já foi, no nascimento e vida e morte. Em gerações, no nascimento e vida e morte. E nasceu de um pai no ventre da mãe. Um dia será o avô, um ancião. Que um dia será o avô, um ancião. O clã dos anciões, os guardiões das medicinas sagradas. Em gerações, das medicinas sagradas. Em gerações, os anciões aqui na terra, criança já foi, no nascimento e vida e morte. Em gerações, no nascimento e vida e morte. Em gerações. Ha, sha, sha. Oh.